você, ó. Ela não quer namorar, ela só quer te pegar. Ela não quer namorar, ela só quer te pegar. Gostosa danada vai te seduzir. Ela fica ligando pros mano curtir. Se ela tá com sede, você vai pegar. Terno de Chanel pra ela se refrescar. Ela vem de sonho quando te encara. Você já imagina ela sentando na... Ela não quer namorar, ela só quer te pegar. Ela não quer namorar, ela só quer te pegar. Ela não quer namorar, ela só quer te pegar. Ela não quer namorar, ela só quer te pegar. Gostosa danada vai te seduzir. Ela fica quicando com os mano curtir. Se ela tá com sede, você vai regar. Banho de Chanel pra ela se refrescar. Ela fez o sonho quando te encara. Você já imagina ela sentando. Ela não quer namorar, ela só quer te pegar. Ela não quer namorar, ela só quer te pegar. Ela não quer namorar, ela só quer te pegar. Ela não quer namorar, ela só quer te pegar. Pega aí, vem. Bora, né? Chacoa aí, vai. Ela não quer namorar, ela só quer te pegar. Ela não quer namorar, ela só quer te pegar. Ela não quer namorar, ela só quer te pegar. Você! Ela não quer namorar, ela pegar tudo essas danadas.